E essa proposta é um projeto de política pública, uma política pública dentro da cidade de Cubatão, que valoriza o servidor do município na concepção ampla do que é ser servidor dentro de uma cidade. O comprometimento dele enquanto cidadão daquela cidade e que contribui com o desenvolvimento da cidade. Então, esse cartão é um cartão que tem um crédito de R$500, que o servidor pode ou não gastar naquele mês, pode acumular, né? E ele tem que comprar no município da cidade. Isso é dentro do mercado formal que circula. E aí você circula a economia, porque os comerciantes que estão na formalidade, eles têm que contribuir com o ISS, que é um imposto local que engorda o nosso orçamento municipal, né? Que compõe a receita do orçamento municipal. Então, só que para esse comerciante, para os comerciantes serem cadastrados, existe uma condicional. E é condicional dele ter o compromisso da geração de emprego para o primeiro emprego para os jovens do município de Cubatão. Então ele vai ter que buscar o primeiro emprego lá no posto de atendimento ao trabalhador. Portanto, é a primeira proposta concreta de política de geração de trabalho, né, de emprego para o jovem no município da nossa cidade. Então nós acreditamos muito que essa proposta, com a sua amplitude, ela vai atingir o mercado local da cidade, vai ser um ganho para a cidade como um todo, e a gente vai caminhar na linha de garantir o emprego para a nossa juventude em nosso município.